chamada agora 1100. Gente, plano de voo modificado aos 25, eu sigo agora em condições visuais, a manter o 05. Gente, sub mantendo de voo no 05 em condições visuais, Alfa Juliet 1-2. Reporte 60 milhas fora, vibrando até a terminal voador. Rio 5973, chama o centro do Recife, frequência 12545, alterna 2000, 2.85, Rio. Apresentado, levou a dona do setor 2006, autorizado no final LF, o porto estabilizado no curso do apresentador, ajustou o time, tudo no 09. 09, Felipe, desvia, seu portão estabilizado no 092. Zero, decimal 8, 4753. Amanhã. esquerda, pro 045, informação. Dirigível, pro 092. 92. Dia 4753, nível 1-60. Dia 4753, identifique. Dia 4310, apoio de Bonf, ajuste altímetro 09. Apoio de Bonf, mantém o perfil da STAR. Bonf, 4753. Bonf, 7777, apoio de 4310, 4753. Salvador. 32 milhas norte de Salvador, mantém-se em condições visuais, serviço radar terminado. A informação e alerta no centro Recife, frequência 12545 e secundária 12285. Bom dia. Recife, frequência 128.8, alterne 126.0, bom dia. 128.0, obrigado. Tá. 704, lado 32, controle 120.8, bom dia. 208, obrigado, bom dia. Bom dia, Chazul 2704. Bom dia, Azul 2704, contato com o radar decolagem, suba via, saia da PUCA para nível 350. Via para o 350, Azul 2704, na PUCA. Torre Salvador, muito bom dia, passarelo 2223, próximo, quando estiver pronto. Sistema de Salvador, frequência 118.95. 118.95, 0.2. Parado, Zé Calma, ajuste altímetro 0.9. Estou com um driver, 8 milhas fora. Atlante, vamos agilizar o máximo possível aqui, vamos alinhar de quase metade, passando 2.2, muito obrigado. Tá bom, 0.92, estabilizado. Autorizado, descida até 4 mil pés, ajuste 0.9. Altímetro 0.9, aguarde pista livre. Caso tenha recebido chuva no setor, na vertical, sem chuva, pista seca. Ok, negativo chuva, aguardando para o tempo, para saber. Cano da Serra, tranque secado. 10-2. Cano da Serra, esteja autorizado, Veto Calma, altitude 09, Golo 092. Recolta, Golo 092. Agora acessa no meu lugar decimal 8-0-0-0. 1-2-0-8, graças pela colaboração. Tenha um bom final de semana para ser o meu lugar. Valeu. Passaria 2-2-3, saída Águia 1. Passaria 2-2-3, contato com o radar na decolagem, uma via para a Ramon, para a linha de 1-8-0. Via Ramon, 1-8-0, passaria 2-2-3. Quatro, chama o centro Recife, frequência 125-45, alterno 2-0-85. 2545-2085. Bom dia. Federal 9970, pode esperar do nosso cara. Federal 9970, autorizado, aliás, decolado 0, vento calmo, altitude 09. Autorizado, aliás, decolado 1-0, o ajuste 1-0-9. Negativo, lixo para 2.000 pés, autorizado final de aliança, porte localizador, 019 ajuste. 2.000 pés, chamar, chamar, chamar, chamar, chamar. Autorizado, aliança, 4-7-3. 5-3, autorizado final de aliança, chamar, Salvador. Frequência 1895, bom dia. 295, bom dia. 2-4-7-5-3, tráfego avistado, continua aproximação, lá de pistoleiro, vento é calmo, altímetro 0 no ar. Sideral 9970, dados 41 minutos. Chama o controle agora da 0-8-0, viagem. 38, obrigado, até a próxima. 753, dentro do carro, pistol 0 com os autorizados, 73. Controle, bom dia, Sideral 9970, está na Momo Neném. Bom dia, Sideral 9970, contato com radar na decolagem, sobre a via São da Momo para nível 320. Subindo via Momo 320, 9970. Na zona de identificação, desavia, chegada bomba para 4.3, ajuste ao altímetro 10019. Autorizado final ILS, chama todo o Salvador, frequência número 895. 895, bom dia. Bom dia. Tráfico avistado, bom dia, vento é calmo, ajuste 09, aguarde pista livre. Agora, 4753, no solo 45, libera a pista direita, chama o solo 21, decimal 9. 1219, eu libero. 322, solicita para lá direto o destino, para a gente liga o outro, né? Sete, aguarde coordenação para a cadeira do verdeiro, deixa aí. Aguardando, passando 755, vento calmo, ajuste 809, pista 0, foi localizado. Obrigado, Paulo, 0, 0, 0, 755. Geral 9970, está autorizada por aqui. Turismo. Sareiro 2263 está autorizando direto Vitória da Conquista. Direto Vitória da Conquista, muito grato, Sareiro 2263. Tango, Whisky, Yankee, Uniforme, Salvador. Você mantém o nível de voo 060, ajuste altímetro no 099. 060 no 099 e o Whisky 509. Produção 2 ou no 09, Whisky 509. Tem telefone de 2006, autorizado pela ILS, pode localizar a pista do ILS. 2000, autorizado ILS para localizar a pista do ILS. Autorizado o sinal ILS, chama a torre, Salvador, frequência no número 8, decimal 95. Repartir da terra, repartir da terra. Azul 4981, tráfego avistado, baixou o telefone? Baixou, vou passar o telefone. Pista no 0, metro 1, 1 0, 110 graus, 49, azul já tinha 09, pista no 0, foi autorizado. Pista no 0, vou passar o telefone. Acho que eu vou aqui no Abaeté, acionamento autorizado, pode pro táxi. Tarde, Oscar, aqui, observando o Tarde 2018, no Pátio 5, também no ponto de espera da Papá. Esquina aqui no fórum, autorizado final de ES, chama a turma, número 895. Bom dia. Aguarde para o saco, estou com o Exo 90 transportando em firma aí a partir da Aristar, ok? Exo 90 na escuta? A faixa para ligar, não é lá? Oi, o Whisky Uniforme? Whisky Yankee e Uniforme. Centro do tráfego, chama em Diacé a baixar travada. Chamar em Diacé a baixar travada, intenção 17, ok? Reporte em Jacerra ou para o cancelamento, prossegue visual 7. Já cancela já presente e prossegue para o final do 17. Gente, é logo inicialmente à direita 17, estou com navagem 190 para ingresso no 17, decolagem transportando em tempo, ok? Ok, vou alongar aqui ó, final, o esquente de volta. O novembro está pronto? Esquerda no 7, pode chegar de volta, novembro. Autorizado para o táxi, Mike Echo Zulli. 981, sono 02, direito 219. Direito 219. decole autorizado 57, vento 130 graus, 8 nós. Conforme base autorizada, chame final estabilizado, checado, e ele fala. Tomará final, baixa checado, isso que ele fala. O Papa é o meu Papa mais quilo, parte 4, acionamento autorizado, pode passar. Subida é Arbor 1, após direto, conforme nota do plano de voo. Arbor 1, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo. Uniforme, check o trem, vento 130 graus 89, ajuste 09, pouso 30. Baixado checado, autorizado pouso, cabeceira 17, uísque, entre fora. Eco, Zulu, November. Decolada 04, chama o controle 120, decimal 80, verdade. Pois é, entrar no November, não trabalho. Posso conseguir manter a posição agora de graça? Para o meu Thiago, acho que eu quero manter a posição agora de graça. Está em contato radar. Autorizado direto Ilhéus suba para o nível 105. Chame centro Recife na frequência 122.8, altera 126.0. Palmeiro, Charlie, Oscar Kilo, Leandro e Matheus, 57. Oscar Golf Kilo, cruze a pista até a Quebec, faça o backtrack e vai agendar essa pista, o Papa Tango Oscar Golf Kilo. 80 UTG. Papá Romeu, Tiago Oscar Kilo, o vento 150 graus, 089, ajuste a 109, pista 17 agora livre, tetragem pesada. Papá Tango, Oscar Golf Kilo, tá? Procedimento de decolagem, após a passagem do trato, tá? Que ser direito de atriz, você pode de planta. Mantenha a presente posição, Papá Romeu, Papa Maquilo. Papá Romeu, Mike Absolu, táxi autorizado até a cauda do feno, número 2 para ingresso. Direito até a cabeça da sete, passeado quanto? Sua vez. SAP 270-50. Ah, o meu Charlie Oscar Kilo, decorado 08, controle 120, décimo 80, meu viagem. 208, Charlie Oscar Kilo. Quilo, contato radar, suba Mantele 240, saiu da Momo. 240 Momo, Charlie Oscar Kilo. Eu vou ficar aqui no radial ideal de saída de Salvador. Seria pra derrotar. Inicialmente mantém a saída Momo até 15 milhas afastado de Salvador após o resto da tarde. Deve compreender que até 15 milhas mantém a saída de Momo após o resto da tarde, cara. Aquilo. 4-0 para 0 nas manchas. Centímetro 09. Papá, Mike Kill, autorizado ingresso, pistão na sete, corte aliado, é trouxa. Decolado ao 1-1, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 208. Mantenha inicialmente pelas Alagoinhas, eu posso chegar a Bonfim. Pés, ajuste do altímetro 019, livre elétrico, bote localizador 210. Papá Romeu, papá. Papá, Mike Kilo, autorizado decolagem pista 17, vento 130 graus, 08 nós. Quilo, radial ideal de saída de Salvador para IDC. 317. Descopiado. Mantendo a saída da MOMO até a posição MOMO após a rota. Ok, André, vai manter a retenção da saída da MOMO aqui do hotel. Papá, Mike Kilo, decolado 114, chame controle Salvador na frequência 120.80. 120.80, bom dia. Bom dia. Bom dia, é o Papa Romeu, Papa Mike Kilo. Bom dia, Papa Romeu, Papa Mike Kilo, contato radar, sobre a mantinha nível 280, sai da Arbor 1, até a posição Arbor, após direto. Água após DCT. Fazendo para 280 o Papa Mike. Papá, papai, papá terra, bom dia pro filho. Eu subo para 4.000 pés, eu estou com 0.19. 4.000, ótimo. Bom dia, hoje é a aproximação, agora é a autorização para pouso, hoje é o time 1109.